Gregório, como centro do sítio, frequente 22, sinal 8, alterna 26, do sinal 0. Terra do Fiaço, reporte para o sítio, o altímetro em Salvador, 2065. Zona 20 graus, 109. Centro de repouso, bom, 10-0. linha 3004, completo final, chamando as torres para 3008, última hora. Está decolando com a gente, está com o saco negativo de saída do senhor, com o nível inferior, baixo para decolagem. Não tem, com quem está marcando o nome, sabe? Agilizando a base para a esquerda para a pista no zero, aguarde até a pista livre. Essa agilizando, aguardando a pista livre, zero, tá? Gol 5895, decolado 240, chama o controle de Salvador, 120218, boa viagem. 08, cuidado, bom Natal. Novamente. Criado no Eco, livre adicionar, reporte para a sua decolagem. Contato Salazar, batalha de 2 direto para Lida. 360, direto Lida, o 595. Proa 910, está ingressado, ponte, confere. Gente, decolagem de critério, não atraso, nem contato com pessoa, ajuste no 095, reporte fora do solo, Serra do Leste. Eu acho que traz para o estado de apoio, pistão 10, vento 120 graus, 10 nós. Pouso autorizado, pistão 10, o Serra do Vento. O Serra do Vento está para solo. É Serra do Vento, decolado às 4 horas, prossegue com o Pro Nordeste, aguardando para estar em 5-2. Sucesso 22.35 ao término 23.8. Puxa, metro 15, decolado 45, chama o controle 120.8, boa viagem, bom Natal. 208, né, igualmente pra você e todos os lugares. Deixou 6315 da outra. Contato cadastro, eu quero medir de vocês 80, após 2.000 vou direto para a mesa. 2.000 11 horas, 8 milhas e meia, rumo Nordeste, que é um Serra Romeu 22, mantendo no 1510, no corredor de viagem de Salvador. Está autorizado o desvio, estamos em coordenação com o centro de estudo para a morte da paz do Sul. Azul 9057, autorizado decolagem pista 10, vento 130 graus, 10 norte. Xuremia 227, observou a membrana azul, autorizado diário, manter pista 0. Zero graus, 1 ou 0 mais? 0 depois ano 0, mas 02231. Oxe, Neto, é 227, decolada 55, chama o controle, 120, decima 8, uma boa viagem, Feliz Natal. 208, Estamos tarde, bom Natal para o senhor também. Observador, boa tarde, azul 2790. Azul 2790, continua a aproximação. Posição guarda pista no zero livre, ajuste altímetro no zero no 4. Cidade João Direto para Duna. Esse projeto de missões tem legal no 014. Reporte estabilizado no final do mês de TV. Inicia a descida da presente para o nível de voo no 60. da linha e decolar, pistão 01, polo 00 graus, 10 nós. pista de chegada do Marciano para o nível de voo 0-0, Trinidad e Salvador, 0-4. Autorizado voo direto para o espaço, 3-2-9-4. Aplausos, Charlie, eu acho que eu comprei o livre aqui, não é forte nosso contato. Prezado táxi, está forte no ponto para táxi para a parte, Charlie, eu acho que ela deu. Charlie, acho que é o meu repórter capitão no 7, pronto para decolagem. Negativo voto de solução do Pacífico, mantém a brasileira e está avançando na frequência no 2.8 ao certo no 2.9. Mantém a brasileira e a primária do seu Pacífico é no 2.8. Foi para o Bonnet, para que seja considerada para o Bonnet, e outra para o nível de voo, já é de pior e para o nível de voo. Cuidado com o MS único, eu quero me reservou 1-8-10. Eu vou ter que tirar dele também. Eu vou ter que tirar dele também, que eu quero que eu mais físico. Deixa para 4 e 6, 1 0 4.